Ô, seus bandetongos, vocês não tem o que fazer, não? Não sabe que política, futebol e religião não se discutem? Será? O que você entende por discussão? Você está por ouvir podcast A Afronta, com Celso Canjica e Bruno Bruno. Olá, pessoas de todo o cosmos e além. Aqui é o Bruno Grube e ao meu lado estão dois dos maiores pensadores de todos os tempos. Olá, salve, salve. Meu nome é Marcel de Ramos, recém-graduado em História, bacharelado. E recebi convite através do meu amigo Bruno para vir aqui discutir, trocar uma pira. E ali também, escondidinho por detrás de alguns pensamentos, aí está o seu Celso Canjica. Fala, pessoas. Estou aqui novamente e vamos aí discutir e falar coisas interessantes. E de vez em quando umas bobagenzinhas. Então, o que a gente vai tratar? O que é uma discussão? Como elas acontecem? Quando? Aonde acontecem? Onde é interessante de se acontecer? E por quê? Pra começar, então, eu pergunto assim, Celso, o que é uma discussão? É só briga? É só meter a porrada nos outros? Eu acho que a primazia de uma discussão é o respeito. Todo indivíduo ele é carregado de quesitos históricos ali que vão construindo o pensamento do sujeito, mas numa discussão ali numa confrontação de ideias, o respeito ela deve ser a primazia, compreendendo que cada um é carregado de história e história. Então, para mim, o respeito ele é fundamental, sempre tendo em vista que você não vai simplesmente mudar às vezes o pensamento da pessoa que você está dialogando, discutindo, mas você vai expressar o que você pensa, receber do que o outro pensa e gerando uma discussão, né? Argumentação ali, né? Para fortalecer um pensamento. O professor na faculdade dizia que discussões era perca de tempo, porque discussão só serve para afirmar o que cada um pensa. Só que aí quando você é surdo, daí acontece isso mesmo. Exatamente. Né? Nada contra os surdos, né? Nada porque existem outras formas de comunicação. O surdo também. Metaforicamente, né? É. Digamos, aquele que não quer ouvir o que o outro tem a dizer. Marcel, o que você acha disso? Eu concordo que o amigo Canjica falou. Tem que ter um respeito acima de tudo numa discussão. Concordo também com o que você falou. A discussão também faz parte da porrada, desavença, briga, é um tipo de discussão, mas tem que ter um respeito porque somos seres civilizados, enfim. É uma exposição de ideias, desconstrução de ideias, reformulação de ideias, exposições, enfim. Bota as ideias à tona, bota as ideias em xeque e discute. Se concorda ou não concorda. Querer impor uma ideia aos outros é como se pegasse teu tênis e quisesse que coubesse em todo mundo. E não é assim que as coisas funcionam. Pra ter uma boa discussão não é assim que é. Você tem que ver, às vezes alguém vai concordar e vai colocar o teu tênis vai se sentir bem, às vezes não. Inclusive, o meu grande amigo Arthur Schopenhauer tem um livro de 40 estratagemas ali para você vencer um debate. E é interessante porque os primeiros ali é totalmente focado na questão racional do diálogo, mas ele, com o passar da obra ali, você vai vendo que os últimos estratagemas é para você vencer de qualquer forma. Então, nem que você apele emocionalmente, você ataque a pessoa. Apesar de ser grande fã dele, né, discordo nesse ponto, né? Que às vezes uma discussão que você está falando sobre política, futebol, religião, a pessoa foge dos temas e ataca o pessoal da pessoa, né? Deixa de seguir o tema e acaba indo levando pro lado pessoal, que eu acho que não tem muito, né, a ver, né? Mas você. Sabe que agora comentando isso, me lembrou de alguém que tem aí, né, um caos deles. Chamavam-se sofistas. Os sofistas, né? Que queriam vencer o debate de qualquer maneira, né? De qualquer forma. Será que, mesmo hoje em dia, a gente não tem alguns sofistas por aí? Tá cheio, né? Eu acho que... Vou dizer minha opinião, até com relação não só a debater, mas como de impor ideias, né? Por exemplo, eu não gosto do Portela, do Clóvis até tem um certo respeito ali, mas o Portela, o Pondé, Augusto Cury ali, eles parecem que eles querem impor de qualquer forma, nem que seja atingindo o lado emocional. Então eles tentam dizer que aquilo é o certo, justamente colocando no quesito emocional, sendo um sofista realmente ali, deixando a razão de lado e colocando aquilo que eles tomam como verdade para receber algum agraciamento. Motivação e emoção faz parte de um debate também? Faz parte, mas não deve ser levado aos extremos. Igual o Canjica falou, os sofistas, os teóricos conhecidos no mundo acadêmico, querendo impor a ideia dele, toda a força, toda a petulância, arrogância em alguns sentidos. E isso também vai ter na vila, num boteco de esquina, tiozão, discutindo lá, impondo a ideia, falando que, o exemplo do futebol, política, falando que o time dele é melhor, falando que o político que ele vota é melhor. Isso fica bem claro quando você vai até num bar, né, no boteco, eu não gosto muito de discutir filosofia, esses assuntos. Pensei que você ia falar que nem gosta de boteco. Eu também. Não. Não, é, quando eu vou no boteco ali é pra ter uma catarse ali e me divertir. E esses assuntos eu não gosto muito de discutir porque as pessoas estão sob o efeito do álcool ou qualquer outra substância e acabam se deixando levar muito pela emoção e deixa a questão central e o racional muito de lado. Mais uma pergunta com relação ao que ainda. Seria adequado a gente pensar que as pessoas têm certo, um termo que usam hoje em dia, assim, bastante ranço para com os pensadores, para com a academia, para com os filósofos, por causa dessa arrogância, imposição de ideias? Sim, isso por mim mesmo. Tem uma certa arrogância dos professores dentro da academia. Acho que qualquer academia, qualquer universidade, tem essa certa arrogância deles. Uma coisa que, no meu modo de ver, não contribui nada no conhecimento do aluno. Imposição de ideias. Imposição de ideias mesmo. O que você acha, Sassi? Também concordo com o que o Marcel falou ali. Às vezes não. Eu acredito que claro, teve toda a bagagem para a pessoa adquirir ali o seu título, né? Mas isso não quer dizer que ele seja o detentor da verdade, do conhecimento. Então, eu acredito que o professor, ele mais transmite do que ensina. Porque se você ensina, eu sempre pego esse exemplo da matemática, 2 mais 2 é 4. Então, você ensinou a pessoa que 2 mais 2 é 4. Mas, em questão da filosofia, não tem como você afirmar e dizer que aquilo que o Kant expôs ali em sua teoria é a verdade. E, às vezes, o que acontece é que uma pessoa que tem um título ali, um mestrado, um doutorado, ele fez toda a sua trajetória acadêmica pautada em um pensador, ele vai chegar para o aluno e vai dizer que aquilo é o certo, é a resposta para aquilo que ele está buscando. E se você confronta, às vezes a pessoa fala, mas eu tenho autoridade para colhão para dizer que... Eu sou doutor. É, então... Você é só um aluno. Como uma discussão é válida? A discussão é válida, primeiro, você tem que estabelecer o que você quer chegar com essa discussão. Se você vai discutir apenas por discutir, vai ser, digamos, uma discussão informal ali, que você encontrou um amigo, estão falando sobre a vida, cai num tema e vocês acabam discutindo, enfim. Ou você vai ter uma discussão acerca de determinado assunto e qual a finalidade. Então, acho que a validação, né, da discussão tem que ter o fator X ali, o objetivo, digamos, final ali do que você quer discutir. Tem que ter o ponto final, mas antes tem que ter o ponto de partida. Também. Algum assunto, algum tema, qualquer coisa que dá início a essa discussão, que vai levando, vai desmembrando, vai surgindo outros assuntos até chegar um... E muitas vezes não leva a nada a discussão. A gente pegar, por exemplo, as crianças, elas estão aprendendo a conversar ainda, estão aprendendo as palavras, estão aprendendo conceitos. E quando uma criança é contrariada, ela chora, ela esperneia, ela berra. Normal, é uma fase da vida. Assim como os jovens, os adolescentes, eles estão desenvolvendo uma consciência social, estão aprendendo a andar pelo mundo, aprendendo a se relacionar. E muitas das vezes, quando são contrariados, eles se rebelam também, e só que eles não têm muitos argumentos. E afora a questão da rejeição, né? Parece que quando você está falando um determinado assunto e a pessoa discorda de você, você se sente rejeitado, né? E daí quando você torna um adulto, uma pessoa com maturidade vai estar pronta pra você ter a sua opinião, a outra tem a opinião dela, vamos entrar num acordo, pode ser que a opinião dela tenha alguma coisa que me beneficie, então Sim. eu vou escutar pra pegar o máximo possível pra mim, e aí ninguém chora. E até, já entrando um pouco na questão política ali, a pessoa que tem uma posição A não concorda de forma alguma com a opinião da B, digamos, mas ouça, né? Você não precisa entrar em confronto total ali, que às vezes pode descambar pra violência, né? Você pode não concordar ou ignore, mas respeita ali, sempre primordial, né? Eu tenho uma impressão que a nossa existência nessa realidade tem que estar em busca de uma certa maturidade. Se a gente tá vivendo, já tá velho e ainda fica agindo como criança ou como jovem, porque não aceita e quer brigar com todo mundo que discorda da tua opinião, daí isso é um problema. E a gente pode chegar talvez a uma conclusão aí. Por que que o mundo tá desse jeito? Ninguém respeita a opinião ali. Porque seria difícil. Muitas vezes, quando você tá, uma pessoa domina um certo assunto, ela acha que sabe tudo sobre o assunto, e aí chega uma opinião diferente, certa, a pessoa não vai aceitar a opinião, não vai aceitar ser contrariado. Isso é muito comum, muito normal. Mas vamos falar mais especificamente quando? É só na academia que se discute? Não, eu, assim, em termos de espaço físico, eu acho que não é um limite pra discussão em si. Eu acho que o grande espaço pra discussão é a abertura pra ouvir o outro, seja em qualquer lugar, e bater novamente na tecla do respeito. Então, o espaço físico não é tão relevante nesse sentido. Você pode discutir em qualquer lugar. Claro que existem alguns lugares ali, que nem eu falei do boteco ali, que se você for discutir, a pessoa vai estar com o sentimento bem aflorado. Eu acho que ali o problema não é tanto o espaço físico. O boteco vai estar ali, independente se a pessoa está discutindo futebol ou está falando sobre, sei lá, qualquer outro assunto. E olha, falou, batendo a tecla do respeito. Tudo começa com respeito. Lugar para discutir não tem lugar fixo. Qualquer lugar pode ser, mas também não pode ser qualquer hora. Tá aí de novo na tecla do respeito. Não dá pra discutir, por exemplo, uma coisa que me passou na cabeça, vai discutir sobre política, um fanático da extrema direita, discutir política num velório. Falar sobre Bolsonaro num velório, falar sobre essa ditadura num velório. Erguer aquela discussão, aquela briga, pra verdade, assim. Ou até mesmo que nem se eu e você tiver sobre o efeito do álcool, se a gente for discutir, não vai ter uma discussão saudável, né? Porque tá com a consciência alterada. Consciência alterada, né? Então dá pra gente dizer que a discussão são propícias em todo o palco da vida? Sim, com certeza. Sobre essas circunstâncias sociais que a vida, que são colocadas assim na nossa vida. Queria que você falasse um pouquinho dessas construções sociais historicamente construídas, que as coisas estão desse jeito, elas não são permanentemente de um jeito. Que isso já é uma construção que vem lá de trás. Um passado recente que a gente vive foi desde a ditadura, desde quando começou. Terminou, na falar a verdade, a ditadura, quando teve a reabertura política, que começou tudo, essa política bagunçada que a gente tem hoje em dia. Então isso já começa lá de trás. E por isso, muitas vezes, a discussão relacionada à política, às vezes, não tem muito fundamento por causa disso. Querem usar ferramentas que estão ultrapassadas para falar sobre coisas sim, que exatamente. Nem existiam naquele tempo para resolver. Eu acho que, infelizmente, sempre vai existir, né? Parece que é redundante dizer opinião ultrapassada é atemporal, mas, infelizmente, as pessoas levam em consideração até a época que viveu, né? Hoje, se você for discutir com uma pessoa de 20 anos, é uma forma de argumentação dela, e uma pessoa de... sei lá, 60 anos é outro. Ela sempre vai jogar aquele que ela viveu naquele tempo com um paralelo com o que ela está vivendo agora. Então, aí gera essa questão também de ser obsoleta já as opiniões, né? Até porque o termo opinião, ele fica meio vago, né? Porque às vezes a pessoa não tem o conhecimento, né? Ela só fica pautada no achismo, gerando a opinião. Então, essa questão de ser obsoleta ali, infelizmente, daqui 30 anos vai ser ultrapassada também, ó. Fechando essa parte de quando, sobre o anacronismo. Essa ideia de pegar coisas do passado, ferramentas que foram criadas no passado e querer aplicar elas. Eu acho totalmente errado isso. Coisas que aconteceu 20, 30 anos atrás ficaram 20, 30 anos para trás. Se for querer pegar exemplo da política por um regime, como começou em 64, que foi os anos de chumbo, que o pau tava comendo solto, for colocar fazer isso hoje, certamente não vai dar certo. Vai ser uma guerra civil, vai ser uma bagunça, vai ficar pior ainda mais a situação. Como tem gente que defende isso, pautada nesses princípios que tem no passado. É, às vezes a pessoa fica, a pessoa, digamos, o sujeito lá serviu o exército e acha que a única forma que tem de salvar o Brasil é o militarismo, né? E ela, às vezes, não viveu o 64, né? Da ditadura e acaba achando, né, o achismo que aquilo ali é a solução, né? E não consegue ter uma visão panorâmica que, dentro daquele sistema de ditadura todo, teve sofrimentos, violência exacerbada. Teve, assim, todo um campo de destruição ali que, às vezes, a pessoa não viveu e não tá se importando que as pessoas viveram aquilo que vão passar por isso novamente. É, o fim justifica os meios. É. Ou seja, mata o que não interessa e que fica enchendo o saco e fica só os bonzinhos. Isso. Faz os bonzinhos. Exatamente. Era um tempo que não tinha discussão. É. Se você discordasse... Da onde vem as opiniões dentro de uma discussão? Se o passado pode não ser as ferramentas adequadas para a gente utilizar agora, como que a gente pode ter uma opinião formada sobre alguma coisa se a gente não pode usar as coisas do passado? Eu penso que, claro, existem coisas boas no passado. É porque sou graduado em filosofia, então se não me pautasse pelo passado também não seria incoerente. Mas existem coisas, principalmente no âmbito prático ali, que foi determinante um período ali que hoje não cabe mais, né? Então você dá aquela peneirada, e o problema é que as pessoas às vezes não colocam na balança se aquilo que foi no passado tem a mesma aplicação nos dias de hoje. Deixando claro que uma ditadura não tem aplicação em nenhum período, né? Claro que tem que ter seu uso, mas uso, sabe? Tipo, o passado como história, como matéria histórica, como curso história, a ciência histórica e também como a filosofia, como o passado da pessoa mesmo, a vivência que ela teve. Ciências sociais? Ciências sociais em geral. Eu vejo conhecimento do passado como um alimento. Você tem que se alimentar dele, você tem que mastigar bem ele, para ele nutrir teu corpo, nutrir tua inteligência, para que você possa, a partir disso, criar uma nova concepção para você aplicar hoje em dia. Para você ter energias para conseguir criar uma coisa nova. Mas agora querer resolver só com o alimento, sem comer ele, daí é estranho, né? Como que você vai nutrir o teu corpo se você não se alimenta das ideias certas? Tem a questão também do filósofo Edmund Husserl, que tem o sentido da redução fenomenológica. Sempre que você vai no sentido do conhecimento, do julgamento ali, você reduz aquilo que já está impregnado no sujeito ali. Né? Você vai encarar ele com outros olhos ali. Você deixa aquela questão histórica que está carregando para que você consiga chegar no ponto realmente relevante que tem o sujeito. Um exemplo assim, eu tenho em uma empresa, apareceu lá um sujeito, levou um currículo, quer trabalhar lá e ele é ex-presidiário. Então eu tenho que deixar de lado a questão ali do momento que ele foi detento, para que eu dê uma nova oportunidade para ele, né? Que busque o conhecimento dele de fato, né? Senão a pessoa, ele ficou 2 anos detido, ele não é uma boa pessoa, não. Você tem que excluir isso para que você enxergue o foco na pessoa, né? Então tem que observar as pessoas pelo que elas são e não como elas estão. Exato. Porque tudo parte do indivíduo, do sujeito. Não só na história, como na filosofia. Qualquer ciência sempre vai partir do humano, do homem, do indivíduo. Da sabedoria, da carga que ele traz. Marcel, me diga, por que discutir os assuntos? Pra que serve uma discussão? Primeiramente, a discussão serve pra construir. Que é aí que tá a graça. É verdade. A essência de toda a discussão é desconstruir e construir ideias distintas, pautadas em opiniões diferentes, de pessoas diferentes. Você pegar, por exemplo, no podcast anterior a gente comentou sobre a diferença entre informação e conhecimento. Vou dar uma explicada, caso a gente não discutiu sobre. Vou dar esse exemplo agora. A gente pode pegar até uma terceira característica, que são os dados. Dentro da gestão de conhecimento, tem os dados, tem a informação e tem o conhecimento. Os dados é simplesmente o mais bruto que tem. A experiência. Você pega, por exemplo, são tantos graus. É 20 graus agora. É quase uma experiência direta. A informação é um conjunto de dados sobre determinada coisa. É uma contextualização. Mas ainda assim, você tendo os dados e tendo uma contextualização, você não necessariamente vai usar isso. O conhecimento vai fazer com que você consiga colocar em prática, utilizar essas informações de maneira adequada. Então, vocês concordam com essa minha posição ou tem uma outra? Então, digamos que seria os dados o empirismo, a informação também não deixa de ser, que você recebeu. Uma contextualização. Contextualização. E o outro era conhecimento. O conhecimento, que daí é a sintetização daquilo. Meia tese, antitese e síntese, né? Bate e volta e sempre cai nena. Mas é interessante, né? É um exemplo bem claro de debate, né? Infelizmente, daí, nos dias de hoje, às vezes não gera síntese, né? Porque cada um quer manter só na tese e na antitese. É. Tese, antitese, tese, antitese e não gera uma síntese. É. Daí gerando a síntese vai gerar outra. E assim vai, né? E assim outra vai. Tese, antitese. Nós estamos hegelianos, né? É. Pra eu que sou hegeliano, falar em Hegel é estranho, mas é bom também porque por ser marxista também não deixa, né, de ser. Com relação às ciências humanas, no geral, eu não sei com relação a vocês, mas eu sempre tive, mesmo estudando as ciências humanas, eu estudei história um tempo, fui para filosofia, e entre outras áreas assim que eu tenho interesse, sociologia também eu gosto, a gente tem um discurso que diz que as ciências humanas são mais simples, são fáceis. E com o passar desses tempos, eu fui percebendo, pelo discurso de muitas pessoas que se dizem cientistas e conhecedores de teorias e métodos, que as ciências humanas são muito complexas. Muito complexas porque trabalha com o homem, com a mente do homem. E não pode ser reduzido a pequenas fórmulas, né? Não trabalha com certezas. Conte dizia que as ciências sociais são o mais complexo dos saberes. Sim, e infelizmente as pessoas acham que são fáceis, porque elas acham que sabem de tudo. Eu tenho visão de tudo. Eu falar de política, a pessoa não tem embasamento, mas ela vai lá e vomita uma de bobagem e ela acha que sabe. Qualquer campo do saber ali que a maioria das pessoas acham que sabe, pelo menos 1%. Mas é a autoridade do jalequinho branco, né? É. Você coloca o jalequinho branco e vai num vídeo no YouTube e fala sobre qualquer coisa ali. É, mas às vezes até a pessoa mesmo que não tenha uma graduação, né, um diploma ali, ela acha que sabe, né? Principalmente hoje em dia na política, né? Política, assunto popular. É. Bom se fosse, né? Bom se fosse, né? E se houvesse discussões reais. E discussões reais. Não só bate-boca. É tudo sem fundamentação e sem saber aonde que quer chegar, né? Que seria uma sociedade mais justa e igualitária. Tudo bem. Coisa cada vez mais utópica isso. Então vamos encerrando por aqui esse podcast. Espero que vocês gostem, aproveitem, curtam, compartilhem com seus amigos, com seus inimigos, afrontem eles. E vamos deixar já engatilhado quais serão os próximos temas que nós vamos tratar. O episódio 002 vai ser sobre política, no 003 vai ser sobre religião e o 004 vai ser sobre esportes. Futebol e... Bocha? Não, mas bocha deve ser legal. Eu nunca joguei, né? Talvez deve ser legal, é um esporte, né? Não deixa de ser um esporte. Não deixa de ser um esporte. Okay, malha, né? Malha. Você acabou de escutar o podcast A Afronta com Celso Canjica e Bruno Grupo.